Vamos tentar ser breve, apesar de hoje ter três textos que se encadeiam de maneira muito interessante e prática. O salmo, eu queria chamar a atenção para um ponto do salmo hoje. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos no Senhor. A noção de que a gente está diante de um problema ou diante de uma situação, seja ela pessoal, coletiva, social, ela é a primeira noção difícil de se ter. É perceber que tem alguma coisa que está indo errado. A gente tem uma espécie de proteção no cérebro que faz com que a gente não esteja vendo as reais situações muito graves que a gente vive até o limite do possível. Por isso que as tragédias, familiares, né, de casamentos desgastados, gente com filhos usando droga, situação de moradia precária, as pessoas vão se acostumando e dizendo para si mesmo, não está tão ruim assim. Mas aí, chega uma hora em que você fala, tá ruim, temos que fazer alguma coisa. Isso acontece. Daí, eu acho que entra uma encruzilhada interessante que eu queria chamar a atenção desses textos. Cabeça da gente, imediatamente após perceber que tem um problema, que tem uma situação a ser lidada, uma situação, seja um caráter nosso, uma dificuldade qualquer, uma mudança, como você estava falando agora há pouco, uma situação na qual a gente vive, ou uma relação que está ruim, que seja. Primeira coisa que a gente faz é vamos dar um jeito. Primeira coisa que a gente faz, vamos dar um jeito. Aí você começa a buscar um monte de estratégia. Se o teu problema é financeiro, você vai fazer um curso de finanças, que não é ruim. Você vai procurar um conselheiro matrimonial, um psicólogo, que não é ruim. Você vai... Se você está com um problema de trabalho, você vai tentar se requalificar para ser aceito no mercado de trabalho. Você vai tentar arrumar um jeito de melhorar e negociar seu aluguel. Você vai dar um jeito qualquer no problema que seja que você está vivendo. E isso tudo não é ruim. Mas normalmente isso não soluciona o problema. Porque a gente continua como que dentro do universo da gente buscando uma solução a partir do problema que a gente está. E dentro da solução só serve mesmo para a gente identificar, temos um problema. Daí a encruzilhada se coloca assim, ou eu vou, em prioridade, lançar a mão dos instrumentos que a gente tem, e sinceramente alguns deles realmente são bem úteis e funcionam razoavelmente bem por um tempo. Ou a gente vai por um caminho que é o mais duvidoso, com menos consistência, com menos palpabilidade, mas que a Bíblia recomenda. Nós, porém, confiaremos no Senhor. E aí entra outra encruzilhada. Entramos numa encruzilhada, agora tem outra encruzilhada. O que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor pode ter um aspecto mítico, mágico, que não vai mudar nada na sua vida. Meu casamento está ruim, minhas finanças estão ruins, minha moradia é ruim, o problema social que eu vivo é terrível, o Brasil está numa situação difícil, o que seja que você esteja localizando, ou eu tenho um problema meu interior, qualquer, lá do fundo do coração, até o país onde você vive, ou o mundo, você pode, eu confio no Senhor. E isso pode virar torcida, sabe? Também não vai resolver nada. Porque Deus não é o Papai Noel do espaço, que está lá disponível para... Ou confia nele que ele vai dar um jeito. Você pode tirar a palavra Deus daí, pode botar tecnologia, ciência, física, química, medicina, bota o nome que você quiser. Continua sendo torcida. O que significa confiar no Senhor? Alguém tem alguma ideia? Então vamos em frente, senão o pessoal fala dormindo do outro lado, né? Quem está ouvindo a gravação. Confiar no Senhor é correr o risco de falar, bom, nesta situação, qual é a recomendação que Deus dá? Por exemplo, enfrentamento do problema de saúde das cabras. Ou eu confio na orientação que a Ana, a Camila, a Helena falou assim, nós temos que eliminar a parte do rebanho, temos que diminuir a situação. Cara, ou eu corro o risco de ouvir o que está sendo dito, o que está sendo visto e que está sendo recomendado e faço, e é um risco que pode dar errado do mesmo jeito, mas é um risco que eu estou correndo baseado no quê? Na confiança. E tomo atitude. Resistente, complicado, difícil, sem vontade, sem desejo, mas baseado na confiança porque você disse, eu vou fazer. Ou o caso de Pedro, quando Jesus chega para ele, né? Pedro está chegando com, já está limpando rede, está lavando barco, passou a noite toda pregando, pescando, não pegou nada. Aí Jesus fala assim, chega o barco um pouquinho mais para lá, bota ele um pouquinho mais para lá e joga a tua rede. Você imagina o carpinteiro falando para o pescador que passou a noite pescando, que a profissão dele é essa, aí chega o carpinteiro, que não tem essa profissão, ele deve saber fazer barco, mas pescar não é com ele, e fala, bota o barco um pouquinho mais para lá e joga aí do seu lado direito que você vai pegar peixe. Pedro dá uma resposta, devia estar num dia de bom humor, né? Bem educado, porque ele fala assim, eu passei a noite inteira pescando, deu nada. Mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou fazer. E joga a rede. E a rede veio tão cheia de peixe que o barco teve que chamar outro barco para vir ajudar a carregar os peixes. Que o barco ia afundando com o peixe que tinha. Imagina qual é a reação normal da gente. Chega lá, eu já limpei, já fiz, já tentei, já aconteceu, já fiz. Aí chega um cara e fala para mim, agora leva o barco ali, acabei de vir de lá, chefe. Leva o barco ali e joga a rede do outro lado. Tenta essa outra coisa. Mais uma vezinha, vai lá. Confiar em Deus. É o seguinte, esse livro aqui, a Bíblia, tem N recomendações. E se você olhar todas elas, são muito bonitas de falar, mas muito complicadas de se aplicar na vida real. Quer um exemplo? Se alguém te bater na face, dê a outra. Isso é lindo de falar, não é? Vem cá pra dar um tapa na sua cara, Vitória. Na hora que você levar o tapa, aí você vai ver o quanto é difícil confiar. Mas, Senhor, ele fala, dá a outra face para ele bater. Mas, Senhor, ele dá a outra face, confia em mim. Entendeu quanto é difícil? Ou, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? 70 vezes 7, cada pecado, tá? Assim, cada um que fizer contra você, 70 vezes 7 você perdoa. Mas, Senhor, eu vou passar a vida inteira perdoando. 70 vezes 7. Mas, não tem mais. Aliás, essas são as palavras que N vezes eu repeti, o Adel já ouviu falar, acho que uns 20 anos eu ouvi falar isso, a Giovana ouve também. Tem uma expressão que se você quer realmente provocar a ira de Cã, se você quer ver o Vesúvio explodir, você diga essa expressão para mim. Você lembra qual é, né, Giovana? Mas é que provoca no meu umbigo a sensação de que o magma está subindo. Se você repetir, isso vai sair lava pelo meu ouvido. Mas é que... Dê a outra face. Ah, mas é que... Deu. Entendeu quanto é difícil? Confiar no Senhor e falar assim, cara, meu Deus, se alguém te obrigar a andar uma milha, anda com ele duas. Então você é fácil. Ah, eu gosto de caminhar. Não, você não entendeu o contexto dessa frase. O contexto dessa frase está se referindo a uma lei romana. A lei romana dizia, se um legionário está chegando em algum lugar e encontra alguém que é parte das colônias, ou seja, você, Ele pega a mochila e você, por lei, era obrigado a carregar para o legionário, por uma milha, o seu equipamento. 2 quilômetros, o cara te, ô, mocinha, pega minha mochila e carrega. Era uma obrigação de todo colonizado atender. Então o legionário conseguia fazer grande parte da sua viagem sem carregar o peso do equipamento. Ele ia encontrando gente e falando, agora você para o que está fazendo, carrega comigo 2 quilômetros. Isso era obrigatório. E se eu não quiser? Bom, se eu não quiser, eu tenho uma espada, tenho uma faca, você escolhe qual que eu vou usar para te furar, ué. Já estou aqui mesmo, né? Aí Jesus pega nesse contexto, isso é humilhante, isso é degradante, isso é um monte de coisa errada. Né? Você imagina como você se sentiria, um soldado encontra com você na rua, assim, para de fazer, pega essas coisas e carrega comigo, 2 quilômetros. Aí Jesus fala, se alguém te fizer isso, carrega 4. Coitado desse soldado, né? Por que isso, senhor? Confia em mim, vai. Depois dos primeiros 2 quilômetros, você está com raiva de carregar. Depois de 2 quilômetros carregando, você já vai ficando amigo do soldado, vai botando papo com ele, né? E aí, como é que é o teu trabalho, não sei o quê, babá. Eu fico imaginando algum doido que obedeceu essa ordem. Quantos soldadinhos desses acabam se convertendo, virando cristão, entendeu? Faz do jeito de Deus. Isso é confiar. Na situação de Isaías, teve uma situação particular. O rei Ezequias, ele foi um rei que, sendo ameaçado por Senaqueribe, que era rei dos assírios, ele faz uma aliança militar com o Egito, paga pedágio com ouro para não ser atacado, e Senaqueribe fala, cara, eu vou matar você, cara. E aí, no meio disso tudo, Isaías vem pro cara e diz, cara, para de negociar com esse cara. Você vai se apoiar no Egito? O Egito é uma cana quebrada, cara. Não está nada. O próprio Senaqueribe já falou isso para você. Entra no templo, descansa, sossega e ora que o Senhor vai te livrar. Fala, ah, não vai dar, hein, cara. Tem 150 mil soldados lá fora. E quem leu a história sabe o que aconteceu. Morreram 150 mil soldados. É. Vai ler a Bíblia, pelo conto da história. Confiar no Senhor não é torcida. Ah, eu vou confiar em Deus. Não, confiar. A gente tem fé, a gente confia aqui que nosso casamento vai dar certo, nossas finanças vão mudar, nosso aluguel vai resolver. Nada disso. Confiar no Senhor é o seguinte: pô, o que é para fazer numa situação dessa, Senhor? Aí ele vai falar alguma coisa do tipo: mas é que, Senhor, mas o Senhor não está entendendo. Ele vai me dar outro tapa. É isso mesmo, tá certo. E aí, vamos para 2 Coríntios e terminamos com isso. Por isso não desanimamos. Por causa da confiança. Porque, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E nesse sentido, eu termino falando da nossa metáfora aqui na Casa da Videira. Eu acho que todos que trabalham aqui sabem perfeitamente na carne. O que quer dizer se desgastar todo dia? Na carne. Músculo dói, perna dói, sono bate. Falei, como é que eu fui capaz de fazer tudo isso hoje, carregar tanta caixa, mexer em tanto lixo, mexer tanto bicho, correr, fazer tanta coisa? E aí eu acho uma coisa que sempre me chama muito a atenção, tem duas risadas que me chamam muito a atenção, que é a risada da Helena e a risada da Camila. Quando eu vejo o dia de vocês trabalhando, chega uma hora que me dá um desespero, que eu fico me segurando para não ir lá e fazer alguma coisa. Porque é lógico que dentro de mim tem aquele negócio meio paternal, né? Vou lá carregar no colo, né? Coitadinha da Helena. Helena parece o tamanho da Giovanna, né? Porque parece que vai botar uma no colo, outra no colo, assim, sair um de cada lado, levar as duas no colo, assim. Aí eu vejo a Helena, ela parece um homem de 2 metros de altura, cara. Carrega a coxa e faz e tal, e acontece. Camila, cara, interessa se tem TPM, se tem, você trabalha igual uma louca. Aí eu chego assim, elas vão chegar com raiva de mim no fim do dia. Eu vou olhar para o menino dessa querer me matar. Aí quando eu passo na frente de casa, eu tô cheio. Você sabe que tá vindo que a risada vem 3 minutos antes, né? Como é que alguém, às 7h30 da noite, Depois de um desgaste do dia inteiro, sai dando risada e se anima de fazer pão. A resposta é óbvia, porque interiormente só temos feito outro trabalho que faz esse outro trabalho externo, como ele fala, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e eles estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Eu acho que nós temos tido o privilégio de ver isso aqui acontecer, né? Numa escala metafórica. Os nossos sofrimentos não são sofrimentos, né? Tem gente que paga para fazer isso. Tem gente que tira férias para fazer isso. Eles não são nada comparados a uma prisão. O que Paulo está falando é de prisão, tortura, apedrejamento. Ele está falando, chamando isso de breves, momentâneos e leves sofrimentos. O peso de glória gerado por eles ao longo desse processo, cara, é desgastante, mas o que eu ganhei aqui foi isso. Eu acho muito legal ver na vida de vocês isso, ver a Vitória amadurecendo. Cada dia um passo, ver Giovana crescendo, cada dia se tornando mais adulta, vendo Helena mudar. Ver Camila sorrir. Ver Vinícius mais calmo. Deus quiser, a partir de semana que vem, com mais argila na mão. Vê o Adel, vê o Nicolas. E eu espero ver você também, moço. Aí ele fala assim, realmente, ontem o André me perguntou, me escreveu ontem à noite, depois que eu termino com isso. Depois que saí daqui, cheguei em casa, fui verificar meu e-mail, né? 10 e pouca da noite. Aí tinha um e-mail do André. Aí eu falei assim, meu Deus, nessa hora eu não tenho nada mais para escrever. E o André me perguntou assim, como é que é essa história de que aí é cenário? Me fala, escreve alguma coisa porque eu não achei nenhuma referência na literatura. E eu escrevi para ele. E é nesse sentido absoluto, talvez, que o que acontece aqui é cenário. Carregar caixa não é importante. Limpar pocilga não é importante. Fazer cerca não é importante. Curar cabra não é importante. Tirar leite não é importante. Plantar a horta não é importante. Arrumar a cozinha não é importante. O importante é o que está acontecendo com a gente, entre nós e a partir de nós, nos nossos relacionamentos, porque a gente está usando tudo isso como cenário. Breves e momentâneas tribulações. Porque no meio disso a gente decide, apesar de tudo, confiar no Senhor. Confiar no Senhor, então, para voltar, é basicamente obedecer. Se ele fala uma coisa, fala, mas não tem uma ordem do Senhor que não vai ser complicada, gente. Dá o que você tem para os outros, compartilhar com os outros, oferecer a outra face, perdoar 70 vezes 7, falar com carinho, com atenção, considerar o outro superior a você mesmo. Faça a sequência de tudo que o Senhor fala. Cada uma dessas coisas na prática é muito difícil de ser feito. A gente prefere, sabe, uma boa saída psicológica, sociológica, econômica, o que seja. Confia no Senhor. Nós confiamos em carros, ou alguns confiam em carros e cavalos, que seria um método para vencer uma batalha. Nós, porém, confiaremos no Senhor. Vamos fazer do jeito dele. E se ele falar que é para a gente encarar uma legião romana com 5 soldados e ele falou que vai dar a vitória, a gente vai. É confiar no Senhor, é ouvir aquela coisa absurda e não falar mais aqui. Que Deus abençoe.